Está começando o podcast com Rafael Kunen, Fernando Seco e Giliar Lopes. Podcast na área, galera! Estamos de volta com mais um episódio do único podcast onde você conversa em português com desenvolvedores de games da indústria internacional. Já sabe disso, né? Eu sou o Giliar Lopes, direto de Vancouver, produtor da série FIFA. E como já é de praxe, estou recebendo aqui essa pessoa querida que é programador da BioWare em Montreal. Olha aí! Porra, piada comprada, hein? Tudo bom, Fernando Seco? There was love in the earth. Quantas vezes você já ouviu essa piada? Fala pra mim. Porra, velho. Porque o seu nome não é muito comum quando você veio pro Canadá. Pois é. No Brasil tem um monte de Fernando, né? Porra, não, então. Lá em PI tinha o Owen, produtor, tipo, ele vivia cantando essa música toda vez que me chamava na mesa dele, sabe? Aí, tipo, tem uma hora eu olhei pra cara dele, tipo, Owen... Já deu, sabe? É o que dá você ter uma música feita com seu nome. Eu nunca vou ter esse problema. Ah, mas você teve um cantor inteiro pra você. Pois é. As pessoas cantam a pulga e o percevejo pra mim. É a piada mais pronta que existe. Tá, olha, a gente tá aqui tentando mascarar o fato de que o podcast tá cambeta hoje. Porque o Rafa Kunen tinha mais o que fazer, né? Foi assim que ele falou pra gente. E não apareceu pra gravar, mas tem problema não. Seco e eu temos uma agenda cheia, com muita coisa interessante pra conversar com vocês aqui hoje no podcast 103. Seco, yep. Essa semana teve um evento bem interessante que até no Twitter a gente interagiu bastante com o pessoal. Isso. Que foi o BioWare 20, né, a comemoração dos 20 anos de existência da BioWare. Ela não foi exatamente fundada, né, nesses dias, mas é porque o N7 Day caiu essa semana, foi dia 22, né, de maio. E aí, cara, todo mundo em peso mandando parabéns. Eu quero deixar meus parabéns aqui pra você e pro pessoal da BioWare. Cara, obrigado pelos jogos fantásticos que vocês fazem. Mas eu queria que você contasse um pouco pra gente como é que foi aí na BioWare Montreal a comemoração dos 20 anos. O que teve de legal? Pô, pra mim foi um dia meio estranho, porque eu tinha um deliverable pra fazer na sexta-feira. Então eu tava na pilha a semana toda, assim. Que eu tô trabalhando com Party Manager de Save Game agora, então está uma parte bem crucial. De qual jogo isso? Do novo Mass Effect. Olha só. Aí eu tava com a cabeça num outro mundo, assim, de repente, meio-dia, tomando assim, vamos todos nos preparar pra almoçar, né? Daí eu, tipo, tá, mas eu não vou almoçar com vocês. Eles, não, eu almoço pra todo mundo. Daí eu, tipo, como assim? Daí eles, o BioWare 20? Não vi um calendário, eu falei, hã? Surpresa pra você. Aí eu abri lá, tinha lá, daí a gente foi almoçar. Depois a gente ganhou uma camiseta e uma moeda comemorativa, até o Daniel Sperry tweetou ela, mas é bem bonita na frente, tá escrito BioWare 20. Maneiro. E atrás tem o logo do Dragon Age com o Mass Effect. É, a gente, bonito, eu vou deixar o link aí no post do tweet do Daniel Sperry pra vocês verem a moeda. Aí massa, assim, né? Na metade da tarde a gente teve, tipo, cupcake, teve pessoal conversando, teve um monte de coisa, um monte de evento acontecendo, e eu com a cabeça no outro mundo, sabe? Aí chega no final do dia, tipo, todo mundo... Eu na minha mesa, terminando fazendo negócio, fazendo commit, não sei o que, o cara chegou assim, tá, tu não vai pro bar, porra? Eu falei, como assim, cara? Ele, você não vê mais e-mail? Eu falei, hã? Tipo... O Seco aí, totalmente fora. Nossa, do... eu tava... Foi... Mas foi engraçado, assim, sabe? Mas foi massa, assim, que no final todo mundo veio puxar, assim, não, vamos, pô, o que você tá fazendo? tem que comemorar hoje. Mas foi muito legal, assim, sabe? Tipo, porque é uma baita de uma família, assim, sabe? É, né, cara? Então, você tá aqui, a gente tava ao mesmo tempo conversando com o pessoal da Edmonton. E aí, o que vocês estão fazendo aí? Como é que tá sendo o dia? Ah, tá acontecendo tal coisa. Ah, a gente ganhou isso. Ah, sabe? É porque a gente trabalha muito remoto, então a gente tem... É curioso, porque a gente tem aqueles, sabe, amigo de IRC, quando você é pequeno, amigo de internet, assim. Uhum. É quase isso, né? Eles ficam falando com o pessoal, eles ficam trocando fotinho por e-mail e tal, ver como é que tá o estúdio, como é que tá todo mundo. Foi bem massa, assim, sabe? Que os eventos são diferentes, a gente tem, são 2 horas de diferença, então aqui é antes do que lá. E o pessoal já tava curioso pra saber o que a gente ganhou, daí a gente falou deles, porra, que animal, não sei o que... Foi bem legal. Legal, cara, eu vou te dizer que esse sentimento de família, de você... ter um time realmente unido, ele transparece nos jogos que a BioWare faz. Não é tô puxando saquismo, não. Porque a gente já tá cansado de ver os exemplos do contrário, né? Quando uma parte do jogo não fala direito com a outra, quando a gente vê que tem uma desconexão ali. É, ficou muito comum, né, nos últimos anos, que os shooters, que um time faça o single player, o outro time faça o multiplayer. E você vê que quando isso não é bem casado, né? Cara, a diferença é gritante entre as duas experiências, acaba criando essa desconexão. E cara, os jogos do BioWare, você tem, né, um exemplo de jogos que tem sistemas muito coesos, me parece, pelo menos, que sejam os jogos que vocês fazem. Então, quando você conta essas histórias, não é muito surpresa, dado os jogos que vocês fazem. Pois é, agora você falou até multiplayer e single player, inclusive aqui o Mass Effect 3 multiplayer foi feito em Montreal, enquanto o single player foi feito em Edmonton. Mas, assim, os dois foram tão bem casados, assim, que ambos fizeram muito sucesso, assim, sabe? Parecia um jogo bem integrado. O Mass Effect Multiplayer fez muito sucesso, sabe? Ah, sim, o Mass Effect 3, cara, foi realmente um dos modos, assim, que cara, ninguém tava jogando 10 meses depois do Mass Effect 3 ter saído, meus amigos ainda estavam jogando. Pois é, e aí foi feito tudo aqui, assim, sabe? Mas começou... Eu acho que a maneira com que tudo foi montado aqui foi muito legal. Aquela coisa que eu já conversei, sabe? É uma mentalidade, assim... bem bacana, assim, sabe? Aí é legal de ver isso vivendo, assim, conhecer uns caras que estão, tipo, ah, quanto tempo você tá? Tô há 19 anos, sabe? Tipo, o Iron Fring, aí tem um cara muito legal que é ele é senior QA, assim, sabe? Só que ele é, só que ele é técnico QA, então ele, tipo, ele era programador, veio o QA e ajudava a debugar os jogos, sabe? Tipo, né, pelo Internet. Então ele assim, pô, que legal, cara, tem uma camisa pra cada aniversário da BioWare, um negócio assim, sabe? Daí assim, pô, você tem que twittar isso, cara, tipo, ele fala, tem um guarda-roupa cheio de camisa, pô, você tem que bater uma foto disso tudo, cara. Aliás, cara, se buscar pelo hashtag BioWare20 no Twitter, várias fotos das pessoas mandando suas coleções de coisas da BioWare, né? Eu mandei a fotinha do meu Bubblehead da Tali, com outro do Stormtrooper e tal, e o pessoal curtiu. Massa. Mas tem várias. Tem gente, cara. As pessoas que fizeram tatuagem com os personagens dos jogos da BioWare. É. Tudo lá no hashtag BioWare20, né? BioWare20 no Twitter. Foi bem maneiro acompanhar, assim, o amor mesmo, né? Assim, as declarações que as pessoas fizeram pra um estúdio de games, né? Onde a gente, quando era criança, imaginou que esse tipo de coisa ia acontecer, mas... Pois é, foi legal, cara. Valeu, obrigado, Julio. Valeu, obrigado aí todo mundo que deu... mandou o tweet aí. Foi legal mesmo, valeu, pessoal. Agora, outra coisa super legal que eu soube que você fez nesse fim de semana, e que eu já tinha feito no passado, foi... Você foi ao cinema assistir Mad Max Fury Road. O que você achou do novo filme do George Miller? Então, cara, eu vou dizer que eu achei ele bonitaço. Aham. O Mad Max, né, o ator. É, ótimo, ele é fantástico. Eu achei... Sabe quando... Assim, eu adoro filme porra louca, adoro jogo porra louca. Eu adoro as misturas mais bizarras de todas, sabe? Mas alguma coisa nesse filme não bateu, assim, sabe? Pra mim foi uma... Tipo... Faltou alguma coisa pra mim, saca? Teve a gente não vai dar spoiler aqui, mas... Teve momentos, assim, que eu achei muito bons, assim. Mas no overall, tipo... Não fechou algumas coisas pra mim, sabe? Então, aquele personagem que tá lá no exército pra dar moral pro time. Quando ele apareceu, você não vibrou? Eu falei, nossa, do caralho. Que bom. Ainda bem, porque aquilo ali, aquela cena pra mim é Fernando Seco. Cara, sabe? Aquilo é muito... Cara, eu só pensava no Igor. Cara. Se tivesse um jogo de videogame, o Igor tinha feito essa feature, cara. Ele tinha... Pode crer. Sabe? Tipo, a coisa... Imagina a coisa mais psicodélica que você puder imaginar. Multiplica por dois e bota em cima de um caminhão. É o Igor que ia ter feito, sabe? É, a gente aprecia, mas o Igor é o cara que tem a cabeça capaz de inventar coisas não, desse tipo. Exato. É aí que tá, cara. Aí... Quando eu vi ele, eu ri muito, assim, cara. Muito. Estamos falando do Igor de Castilho, amigão do podcast, nos ajuda pra caramba e, né, colega nosso de profissão pois também, é. Artista de games. Mas, cara, o Mad Max Fury Road, eu achei um dos filmes de ação mais originais de muito tempo, sabe? Eu realmente gostei muito do filme, achei que... Ele foi muito... Assim, o que ele faz de melhor é... Ele tenta extrapolar na direção do bizarro, mas nunca cruza a linha do ridículo, sabe? Porque, tipo, é muito fácil... Eu até tuitei isso, que seria muito fácil você cruzar essa linha e aí você acaba com o quê? Um Transformer andando nas costas de um dinossauro de metal, entendeu? Uhum. Isso é cruzar a linha do ridículo, que eu não acho a menor graça, assim. Mas... O George Miller, tudo que ele mostra, por mais bizarro que seja, e tem muita coisa bizarra nesse filme, ainda é crível, sabe? Ainda você consegue pensar que a situação levou para que isso faça sentido. Toda a maluquice que acontece, de todos os personagens fantásticos, que eu acho que esse filme tem vários. E talvez o menos fantástico deles acaba sendo o personagem título, sabe? O Mad Max, que eu achei que... muita gente ficou chateada que ele tem menos destaque do que a Furiosa. Eu não acho que isso necessariamente seja um problema. Acho que o Max, ele tá ali meio que pra ser o, vamos dizer, o conduíte, né, de tudo que acontece. O personagem principal é o mundo, é a situação onde aquelas pessoas se encontram, eu acho, né? E nesse sentido, o filme, ele consegue falar muito sem ter quase diálogo nenhum, sabe? Ele passa muita mensagem. Eu acho visualmente e contextualmente, entendeu? E isso eu curti demais, assim, aquele mundo, tudo aquilo aí, e a ação, que tá muito bem feita. Eu achei que muito bem dirigido, as cenas, as ideias que eles tiveram de armas e como as coisas funcionam naquele mundo, eu achei, assim, tudo fantástico mesmo. Não é a melhor história que eu já vi na vida, tem alguns pontos onde você se pergunta, entendeu? Se isso, né, faz sentido, essa decisão ou outra. Mas, no geral, cara, eu ainda achei, assim, que onde ele poderia ter sido muito conservador, né, e fazer alguma coisa só saudosista e tal, ele foi muito original, eu achei. Entendi. É um filme que tem muita coisa nova, muita coisa legal, e se você vai esperando um filme de ação, igual os filmes que você tem visto ultimamente aí do Liam Neeson, você se surpreendeu realmente, porque ele é muito original, eu achei. Galera, na sessão a seguir tem alguns spoilers bem light que o Seco e eu sem querer deixamos passar. A gente não acha que vai estragar o filme nem nada disso, mas se você não quiser ouvir, é só pular para o 1705. Mas então, o meu problema, o que me deu, que me fez drive off, algumas consistências, assim, tipo... Drive off, hã? Isso mesmo. eu tenho um problema sério, assim, que... Se eu acho alguma inconsistência num personagem, me quebra a ilusão. Estraga pra você. Não, me destrói, assim, sabe? Uhum. Então, por exemplo, quando eu jogo Mad Max, obviamente eu penso em Wasteland e Fallout. Então eu penso naquele cara que tá no desespero, na puta que pariu, e tipo, e ele é sempre o cara que não deixa por menos. Se você sacaneou com ele, sacaneou uma vez só. Entendi. Então, por exemplo, teve vários momentos que... Por exemplo, em vez de ele matar o cara, ele imobiliza o cara, deixa o cara embora. O cara que tortura ele, sacaneia ele, tipo... Aquilo pra mim descaracterizou tanto o personagem, pra poder abrir plot pras outras coisas, que tá falando lá do cara que tinha ele preso lá, que era... Ele era a bolsa de sangue, depois o cara vira pro lado deles, né? Não, tanto que ele, tipo, é muito incoerente. Até no final do filme, teve um momento que ele pode ter matado um dos caras... mais fodões, assim, o boss, no final do negócio. Sei. Ele não faz nada. Entendi. Tipo, não faz nada, tipo... E por causa que ele não fez nada, um monte de coisa acontece, tipo... Sério mesmo, tipo... é isso que me quebrou no filme. Entendi. Eu achei visualmente muito foda. Teve a parte da noite lá com o holofote, que eu achei aquilo... Cara, eu achei aquela cena... Nossa, aquela cena foi fantástica, assim, sabe? A tempestade também, quando eles entram naquela tempestade, é muito foda. Mas a noite na lama, pra mim, foi melhor. Tipo, aquilo é muito videogame, assim, sabe? Certeza. Você tem dois tiros, boa sorte. Então, aquilo lá foi... Teve muita coisa, assim, que me lembrava, tinha muito momento, tipo... crossover, assim, na minha cabeça, com, tipo, Fallout, Wasteland, algumas coisas. Sem dúvida. Mas o difícil pra mim foi... que a incoerência do personagem... Passar por cima dessas inconsistências. É, porque pra mim foi assim, tipo... descaracterizou totalmente o personagem. Por causa disso, partes da história conseguiram se desenvolver que nunca se desenvolveriam se o personagem fosse verdadeiro às raízes dele, sabe? Não, eu acho que tem um argumento. Eu acho que, no final das contas, o Max, que é o cara que dá nome ao filme, ficou sendo o weak link, né? O elo mais fraco da corrente do filme, que eu achei, de outra forma, fantástico. E um detalhe que até eu comentei com amigos, assim, você mencionou o personagem que vira, né, pro lado deles, aquele que era, né, o discípulo do Immortan Joe. E uma coisa que eu achei que passou batido de muita gente, que muita gente reclama até, que ele virou muito fácil, né? O cara era um fanático e de repente ele virou ao contrário. Mas eu gostei do jeito que isso foi feito, porque ele sofre a decepção maior, né? De ser rejeitado, né? Chamado de medíocre pelo Immortan Joe. E aí ele tá lá naquele cantinho dele, né? É triste, e ele é salvo pelo amor. Eu achei que aquilo ali foi uma maneira poética de você fazer até uma coisa que é inimaginável, que é o cara mudar de filosofia de uma hora pra outra. Mas o que fez isso é, entendeu? Ele se encontrava na situação mais desesperada do mundo e ele a única coisa que apareceu pra ele naquele momento foi a mulher, onde ele se agarrou, e aí aquilo ali virou o novo sentido da vida dele, entendeu? Entendi. E ninguém precisou falar isso, não precisou ter uma cena de beijo, por exemplo, pra você passar essa mensagem. Eu achei, pelo menos. É, mas eu achei que, mesmo essa cena, eu achei um pouco ela descaracterizada pelo fato de que tudo ele representava tudo que ela mais odiava. Ah, então pra ela ter tido essa... Ele representava tudo que ela mais odiava, tudo que ela fugia, tudo que ela queria. Então, pra mim, foi tipo... Como assim, você acha, sabe? Que ela tinha que ter enfiado a chave de fenda no olho dele? É, porque até aquele momento era o que ela queria fazer com todo mundo. Com todo mundo, entendi. Aí, por que a gente tá falando isso? Eu acho que, pra mim, isso é mais importante, principalmente com o tipo de jogo que a gente faz. Que é criar personagens ricos e coerentes e sempre consistentes. Sim, sim. Porque... O jogador tem agência. Ele pode tomar decisões absurdas se ele quiser. Ser Paragon numa hora e Renegade na outra. Isso aí é problema dele. Mas o trabalho de vocês construindo os outros personagens é... ter essa coerência, né? É, exatamente, é que nem, tipo, até mesmo o Dragon Age faz uma coisa que o cara não gosta, fudeu, velho, não vai mais. E isso faz ser interessantíssimo, né? É um valor que isso dá pro mundo do jogo. É, muita da jogabilidade de um jogo da BioWare é você lidar com essas diferenças de crença, né, de allegiance, e, entendeu, tem muita gente que quer fazer o max, né, maximizar os resultados, que é o quê? Agradar todo mundo. E eu gosto muito quando o jogo não deixa você fazer isso, sabe? Quando você tem que tomar decisões. E isso nos jogos da BioWare é super legal, cara. Ah, então, né, por exemplo, em alguns momentos você imaginava, assim, botãozinho vermelho ou azul, assim, sabe? Chuta o cara na cabeça e deixa ele vivo ou mata ele, assim, sabe? Entendi. Mas alguma coisa você vai fazer, porque, tipo, todo o seu desenvolvimento foi... Eu odeio você, eu não concordo com nada que você faça, eu posso não te matar, mas eu vou fazer de tudo pra te botar numa merda tão grande que você nunca vai me encher o saco. Sabe? Certo. Porque eu tô pensando também nas consequências. Se eu deixar você vivo e bem, você vai causar mais mal a mais gente que eu não quero que aconteça. Não, exatamente. Por isso que eu achei que, tipo, muitas das coisas que desenvolvem no filme foi pela incoerência das ações. Entendi. Entendeu? Então, ó, pra quem tá ouvindo aí, achou que a gente perdeu muito tempo falando de Mad Max, ó, a gente, na verdade, falou de construção de personagens, cara. Uma coisa que não se aplica só ao filme. E eu acho que foi super válido, até, ainda mais vindo de você, que tá dentro de uma empresa como a BioWare, cujo bread and butter, né, o pão com manteiga, é construção de personagens. Beleza, então antes da gente ir pro próximo assunto, Seco, deixa só eu dar alguns esclarecimentos aqui sobre, né, primeiramente, a nossa pesquisa de opinião do podcast 2015, que o pessoal que ouviu semana passada sabe que a gente tá fazendo. Ela, cara, tá sendo fantástico, os primeiros resultados estão excelentes. A gente tá lendo todos os comentários. Então, tudo aquilo que você tá, sabe, gastando seu tempo para dizer para nós, a gente tá lendo. E a gente pede muito, cara, se você não teve oportunidade de responder ainda, faça isso. Isso vai nos ajudar muito a decidir coisas sobre o futuro do podcast. Ah, a gente vai mudar um monte de coisa necessariamente? Não. Eu acho que esse é outro esclarecimento legal de fazer. É, nada do que a gente escreveu ali de alternativas de conteúdo futuro, não quer dizer que a gente vá fazer ou que não vá, mas ter a opinião de vocês sobre isso nos ajuda na hora de tomar essas decisões. Eu fico muito feliz quando eu vejo que a maior parte do feedback é amplamente positivo, significando que a gente não precisa mudar muita coisa. Mas é claro que a gente quer crescer, a gente quer, só também ter essa confirmação de que o que a gente está fazendo é de utilidade, tanto para entretenimento de vocês ou para mesmo para orientação de alguma coisa com relação à carreira. Não é nem necessariamente nossa intenção, mas a gente fica feliz quando acontece de que a gente fala ser útil para vocês. Então, a gente vai usar muito esse feedback. Também não quer dizer que lá no final, né, da pesquisa a gente pergunta sobre Patreon. Não quer dizer que a gente vai fazer ou que a gente precise fazer um Patreon para continuar existindo, né, nada disso. A gente está, claro, medindo aí qual é a feasibility, né, qual a possibilidade de uma coisa dessas ser feita para agregar mais valor ao podcast. Uma coisa que, cara, muita gente falou, e é o nosso sentimento também, gostaria que fosse mais longo, gostaria que fosse mais bem editado, né, com menos pausas e menos monólogos e tal. A gente, um dos grandes objetivos é esse, é chegar numa posição onde a gente consiga pagar para que alguém edite o programa, para a gente poder fazer ele mais longo, porque a gente vai gastar menos tempo nosso, que lembrando, a gente faz isso aqui na hora vaga, a gente tem nossos empregos, pelo fato da gente ter os empregos na indústria nacional, que a gente tem conteúdo e material para falar aqui, né? Então a razão de ser do podcast é essa, e se a gente puder chegar numa situação onde a gente possa pagar, né, uma edição profissional, é isso que vai fazer com que a gente possa ter episódios mais longos, ir mais a fundo nos assuntos. Você acha que a gente não sente que muitos assuntos ficam curtos, né, que a gente corta muito cedo, porque a gente não vai ter o tempo necessário para poder entregar um negócio com qualidade depois? A gente sente isso, claro, mas, entendeu? Tanto quanto vocês estão aí ouvindo. Então a única solução que a gente vê para isso é chegar numa posição, seja através de Patreon ou não, né, outras ações comerciais, para que a gente possa pelo menos se autossustentar e pagar essa edição do podcast. Então isso é uma coisa que a gente tem pensado muito em como vamos fazer. E é até por isso que a gente desenvolveu também, né, um kit de mídia. Onde, se você entrar hoje no site do podcast, vai ter uma abinha nova lá escrito Anuncie. E aí, clicando nela, você vai ter acesso ao kit de mídia. A gente fala quem nós somos, um pouco sobre o nosso público, os números, etc. E uma oferta de como você pode anunciar no podcast. Nosso foco não é nem o site, é o podcast. Então, acho que as medidas, né, as oportunidades de anúncio melhores são, por exemplo, um episódio patrocinado sobre um jogo tal, onde ainda a liberdade editorial nossa vai ser completa. A gente vai, se é um episódio para dar opinião sobre um jogo ou um produto que alguém está patrocinando, a gente ainda vai dar nossa opinião sincera, honesta, da mesma forma que nós faríamos se não tivesse sido patrocinado. Mas se você tem aí uma marca, um produto, um game, principalmente games, obviamente, que você gostaria de anunciar no podcast, fazer um episódio patrocinado, principalmente, entre em contato com a gente lá no kit de mídia. Tem todos os detalhes, tem, né, o nosso endereço para negociar isso, para conversar sobre isso. E quem sabe essa vai ser a maneira que a gente vai encontrar de viabilizar mais conteúdo, mais longo e de melhor qualidade aqui no podcast. Mas tudo começa com você que está ouvindo aí, preenchendo a pesquisa de opinião 2015 do podcast. E lembrando que quem preencher a pesquisa está concorrendo a um game da EA, a sua escolha, que vai ser sorteado no final. Ó, outra coisa que eu queria deixar registrada pro pessoal, a gente alguns episódios atrás, no episódio 99, falou sobre mods pagos, aquela polêmica toda que foi gerada pela decisão da Valve de oferecer isso e a merda toda que deu, não sei o que, a gente já deixou nossa opinião lá, mas eu acho que a melhor análise que eu vi, fora a nossa, né, fala assim, não, mentira, é a melhor análise que eu vi de todas foi do Extra Credits, eu vou deixar o link aqui no post do episódio 103 pra você ver, em inglês, obviamente, mas eu acho que ali eles colocaram todas as ideias, todas as consequências, né, dos mods pagos de uma maneira muito clara, né, e muito bem pensada, eu achei bem argumentada. Então, fica aí o link, fica a dica, né, pra você que quiser saber mais sobre mods pagos, a opinião do pessoal do Extra Credits, que eu achei fantástico. Mas agora, Seco, vamos falar rapidinho dos jogos que a gente tá jogando. Eu sei que você começou um jogo novo aí, o Rafa também, mas o Rafa não tá aqui pra falar. Então, mas diz pra gente, assim, em poucas palavras, quais são as suas primeiras impressões do Bruxeiro número 3. O Bruxeiro. Ah, mas eu ainda estou jogando mais o Dark Souls 2. Tá, assim, mas ninguém quer saber mais disso. Não, mas você pediu que eu tô jogando, pô. O que você tá jogando que não é da série Souls, vai? Nada, né? Tá bom, minha vez. Bloodborne. Então, eu comprei o Bruxeiro. Pra qual plataforma? PC. Ah, tá bom, então. Então, eu tenho um controle do Xbox que funciona no meu PC, então eu posso mudar a qualquer momento. Mas eu queria comparar, porque quando eu joguei 1 e 2, eu joguei no PC. Então, se fosse fazer uma comparação de qualidade, tem que ser na mesma plataforma, senão não funciona. Justo, justo. É, porque vi vários reviews comentando... Na verdade, eu vi um review, que foi só da GameSpot, que eu gosto muito daquele... Do review lá, o Von... Kevin Van Orden. O Von Volkswagen lá. É o preferido do Marcelo Martins. Marcelo Martins é tiete do Kevin Van Orden. É, mas ele é massa. Ele falou até que o gameplay tá muito melhor, mas tá mais fácil. Daí até o jogo fica mais fácil. Mas eu, jogando, percebi que, na verdade, os outros jogos, na minha opinião, eram mais difíceis porque o gameplay é uma bosta. Entendi. E esse tá bem bom mesmo, cara. Tem umas... o combate tá bastante fluido. Eu achei que... Que eles fazem uma coisa bem interessante, que é, tipo, paralelo que o BioWare faz, que o BioWare vai wide, né? Desenvolvimento dos personagens, né? Que tem muito personagem, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, enquanto ali o foco é extremamente no protagonista, assim, sabe? Cutscenes, toda focada nele. Então, cara, os detalhes, assim, os diálogos são bons, sabe? O mundo é muito sofrido, assim, saca? Achei massa. Os gráficos achei bacana, não achei o... caixinha da... Tipo, sei lá, não achei fantástico. Não é um The Order, mas é bom. É bonito. Não é nem um Battlefield 4, na minha opinião. Sério, entendi. Mas é bonito. Eu acho o Battlefield 4 do caralho. Aí eu achei ele, mas ele é bem bonitão. Mas eu acho que o grande charme dele, na verdade, é o... é todo... A maneira com que eles narram aquele mundo, sabe? Que é um mundo todo fodido, onde todo mundo... trai todo mundo, sabe? Todo mundo se odeia e vice, todo mundo... Ninguém confia em ninguém. Ou seja, é a internet no nosso mundo, entendi. É, quase. Mas é massa, assim, tá? Eu tô gostando bastante, assim, sabe? Tem bastante glitches gráficos de física, assim, sabe? Teve até uma hora no tutorial que eu deixei um dos personagens ir, enquanto eu tava lendo o negócio, quando eu vi só tava as calças do personagem, e o personagem tava lá... E eu, assim, hã? Eu fiquei... Que horas que isso se tornou um jogo pornô mesmo? Não, eu achei engraçado. Depois eu fiquei reparando nessas coisas. Tipo, tinha um menininho com arco e flecha, assim, porra, que animal, né? Um menino brincando e praticando. Eu percebi que toda vez que ele baixava, o arco da mão dele se teleportava pra um lado e ele dava spawn do outro, assim, sabe? E todos os arcos dele comecei assim. Ah, interessante, assim. Mas são coisas de quem fica olhando os detalhes, assim, sabe? Porque o resto tá muito foda, assim, a água, a maneira com que as coisas acontecem. Os diálogos, sabe? Tá bonitaço, achei massa, cara. Bem bonitão. Achei muito interessante quando você falou que tem um contraste grande com a BioWare, onde a BioWare precisa ser bastante amplo, né, tudo, porque você tem que fazer com que cada classe de personagem, cada raça, cada gênero tenha uma mesma, vamos dizer, o mesmo cuidado, né, porque os jogadores vão jogar várias vezes e vários jogadores diferentes vão escolher opções diferentes, enquanto que um jogo como o Witcher, você consegue se concentrar só naquele personagem, tudo precisa ser sobre ele, então você pode mergulhar muito fundo nele, né? E isso, assim, eu achei um insight fantástico, que é interessantíssimo você ver diferentes jogos com essas diferentes abordagens, né? E eu acho muito incrível, assim, que existe um problema na comunidade de games, assim, sabe? Por exemplo... Um problema só que tem na comunidade de games? Mas pra mim esse é o que mais me incomoda, na real. Tá, vai lá. Que quando era menor, pra mim, quanto mais RPG, melhor. Sabe? Sim. E quanto mais gente tiver jogando RPG, melhor. Tipo, ninguém jogava RPG, sabe? Quem jogava RPG era bizarro. Eu era um cara bizarro. Entendi. Até hoje eu sou, mas... Era não por isso. Mais. Não mais por esse motivo. Mas até me chamavam de RPGista. Tipo, se existe tal definição. Eles te chamavam, se te xingavam, né? Você é um RPGista. Tipo... Aí, quando você vê, por exemplo, tinha até alguns posts quando o Dragon Age foi lançado, assim, falava assim, ah, isso é porque o The Witcher não foi lançado, tá. Ah, e daí agora você vê alguns, agora o Witcher é o que define o que é RPG. Eu fico pensando, assim, que o pessoal não consegue perceber que são jogos fundamentalmente diferentes, sabe? Tirando o fato de ser RPG, que tem espada e magia. O jeito que você faz magia, combate, história contada, desenvolvimento de personagem, o universo... Tipo, é tão diferente, sabe? Que a única coisa que eles têm de igual é que eles cabem num mundo que a gente pode chamar de RPG, sabe? Sim. E eu acho bizarro que as pessoas abraçam um e defendem aquele e o resto é tudo ruim. Aí tem o pessoal do Skyrim que ainda fala, o Skyrim é o melhor que tem no mundo pra sempre, de open world. Tipo, que é completamente diferente também, sabe? Ou, tipo, em outras palavras, o que você tá dizendo é, não existe um jeito só de fazer um RPG fantástico. Ainda bem, né, Seco? Porque senão a gente teria jogado... A hora que alguém acertasse essa fórmula, a gente já tinha jogado ele e nunca mais ia ter nada pra jogar. Mas não. Cara. Isso é que é a mágica do negócio, sabe? RPG é um gênero de jogos, não é um jogo. Então, dentro desse gênero, você tem fórmulas muito diferentes, todas elas muito boas, cada um com sua virtude. E é perfeitamente normal você gostar mais de um e eu gostar mais do outro. Mas daí a querer comparar diretamente um e outro, ter que colocar todo mundo numa fila indiana, né? Eu realmente não vejo por que a gente precisa disso. Não, cara, pelo contrário, ainda bem que tem milhões de jeitos de fazer RPGs maravilhosos. Pois é. Mas, cara, você chegou a jogar, Júlio? Ainda não, mas só por falta de tempo, só por eu ter entrado numa fase onde eu quero terminar os jogos que estão pendentes pra depois pegar um novo jogo grande desse tipo. Mas com certeza vai ser o primeiro da lista, assim que eu me desvencilhar do resto. Entendi. Eu tô terminando o Dark Souls 2, mas tipo, vai demorar mais umas 50 horas pra acabar, do jeito que eu quero acabar. Acabar do meu jeito! Pô, tô quase level 200, vai. Quando chegar no level 250, eu até vou ficar feliz. Teve um amigo nosso, que eu não vou dizer o nome dele, que me falou no Skype, porra, o Seco só sabe falar de Souls e Bloodborne. Ah, entendi. Desculpa aí, pessoal. True story. Tá, eu então vou falar de um jogo que não é da série Souls nem Bloodborne, posso? Depende, cara. Que podcast você tá falando, cara? Não, a gente aqui tem pra todos os gostos, meu filho. Não, mas eu queria falar hoje sobre um game brasileiro que não é o Chroma Squad. Apesar da gente querer muito falar do Chroma Squad aqui, a gente tá guardando pra um episódio especial, como eu deixei a dica já aí. Mas teve um outro lançamento... da indústria nacional, que causou muita discussão recentemente, semana passada e tal, que é o Thorin, né, o jogo da Sword Tales, a empresa lá do Rio Grande do Sul. O Thorin, ele está sendo feito também há bastante tempo. Quando começaram a surgir os primeiros screenshots, lá no começo do desenvolvimento, ele realmente chamou muita atenção pelo estilo de visual, né, pela direção de arte, bem diferenciada, bem colorido e bonito e realmente muito promissora. E o Thorin saiu agora, né, recentemente, eu tive a oportunidade de jogá-lo inteiro e vi alguma coisa, né, sobre a reação por aí, mas eu queria, na verdade, dar a minha opinião, assim, até sem nenhum bias, né, sem nenhum pré-conceito. E eu, cara, assim, tendo trabalhado na indústria brasileira, você vê que eu tô até com dificuldade de falar disso, tendo trabalhado na indústria brasileira por tanto tempo, você também, né, Seco, a gente sabe de todas as dificuldades, tudo que acontece. Agora, a gente sempre advogou pelo seguinte, isso, né, saber dessas dificuldades, ou o fato de um jogo ter sido feito nas condições dificílimas que a gente conhece no Brasil, não pode influenciar em nada de quando a gente está fazendo uma análise imparcial do que o jogo é, né? A gente tem que olhar para o jogo como uma obra de entretenimento que a pessoa que está apreciando não tem que saber nada sobre como aquilo foi feito. Porque é assim que a gente analisa tudo. Porque no final, quando a gente está assim, falando se aquilo foi uma experiência boa ou não, se você deve comprar, quer dizer, se quem está ouvindo vai interpretar a nossa opinião como devo ou não comprar, a gente não pode utilizar desse contexto, porque não é justo com todas as outras obras que estão aí, né? A única forma de você fazer análise é de maneira totalmente imparcial e sem paliativos, sem, entendeu, qualifiers, né? Merecia um 5, mas porque teve aquela condição, 8, sabe? Eu acho que isso daí é injusto de você fazer, e entendeu? Só deturpa a opinião. Então, a minha análise do Thorin, apesar de eu simpatizar com toda e qualquer tentativa de você viver de games no Brasil e se esforçar para isso, o Thorin como jogo, que é o que eu devo analisar aqui, eu achei ele bem fraco, sinceramente. Eu achei que ele assim, eu vi muita gente que teve uma experiência com ele muito legal, e eu acho que isso aí é perfeitamente válido. Se aquilo ali te tocou de uma forma tal que você passou por cima de todas as outras coisas que estão faltando, né, as deficiências dele, ótimo, cara, palmas pra você. Infelizmente não aconteceu comigo. O que aconteceu comigo foi que eu fiquei muito incomodado com assim, os defeitos gráficos do jogo. Ele é um game que é muito ambicioso na parte gráfica, né? Ele quis realmente ter esse estilo e ele consegue fazer coisas realmente diferentes, e ele tem aqueles momentos pontuais de beleza, sabe? Mas esses momentos pontuais, entre eles, tem muitos outros momentos onde a arte do jogo quebra a experiência. Por você talvez estar muito próximo de uma textura com pouca resolução, por você estar vendo uma animação que não foi, entendeu, muito bem polida, que não, sabe, isso quebra muito pra mim a experiência o tempo todo, pra eu poder elogiar a arte do jogo, entendeu? Ele tem momentos pontuais bonitos, como eu falei, mas é um game que se tentou, né, realmente alcançar muito longe nesse quesito, e eu achei que o resultado final ficou bem aquém do que deveria ter sido ou poderia ter sido. E acho que a jogabilidade é o ponto mais fraco, na verdade, mais até do que isso. É onde eu realmente posso dizer que terminar o Thorin foi, assim, vamos dizer, uma coisa que eu não estava me divertindo em fazer, mas estava me fazendo fazer, me obrigando, né, a mim mesmo a fazer, porque eu queria ver tudo, queria poder falar dele tendo jogado inteiro. Ele é muito curto, muito foi falado sobre isso. Nem é o que me incomoda mais, o fato dele ser curto. Acho que tem jogos que são curtos, mas que a intensidade daquela experiência vale a pena. O Thorin nem é um jogo caro, é um jogo bem barato, que a duração dele não é de todo injustificada, mas se a jogabilidade enquanto ele dura fosse melhor, eu acho que aí justificaria mais. Mas o jogo é um platformer 3D que não tem grande desafio, tem puzzles, pouquíssimos puzzles, assim, e combate praticamente nulo. O inimigo é o dragão, que é o chefe, que você luta com ele acho que umas 2 ou 3 vezes até a luta final, e alguns outros inimigos espalhados, assim, que você praticamente não precisa nem usar os seus verbos de jogo de combate. Você aprende combate, você pega itens de combate que você praticamente usa 1 ou 2 vezes só na duração inteira do jogo. Então, a jogabilidade é onde eu fiquei mais decepcionado, realmente, com o Thorin. E fica, assim, muito difícil de eu recomendar, cara. E não, cara, eu espero que as pessoas que estão ouvindo não levem isso pro lado pessoal. Os caras que trabalharam no jogo, muitos deles que a gente conhece do podcast, que são ouvintes, pessoas com quem a gente interagiu. E, cara, eu espero que eles tirem daí muitas lições para fazer muito melhor no próximo, sabe? E continuar perseverando. É, eu sei que é muito difícil, como eu falei. Tem todo esse qualificador aí de você estar fazendo isso em condições, né, dentro do Brasil que são muito desfavoráveis. Isso tem que ser aplaudido. Agora, não dá para você usar isso na análise do jogo. Eu acho que o Torrent não tem como recomendar para ninguém que jogue. Assim, acho que se você está curioso para saber até que ponto conseguiu chegar essa produção nacional, claro, vai atrás. Foi por isso que eu joguei, para começar, porque eu não tinha opinião formada antes de jogar. Mas depois de ter jogado, fica difícil, cara, recomendar. Infelizmente, é uma pena. Mas os caras que trabalharam nele é que sabem, né? Tudo que eles passaram e o que levou para o jogo ficar da forma que ficou. O que eu apresentei aqui é aquilo que eu vi e que eu joguei. E agora, Fernando, o último assunto que a gente tem hoje aqui na parte principal do programa, que eu não quero deixar de falar porque está muito em voga aí, e a gente vai deixar links também para artigos, por exemplo, do Kotaku, né, onde isso foi amplamente discutido. E você falou de Witcher e ele foi o grande pivô dessa discussão, que até foi um e-mail enviado para nós pelo ouvinte Rodrigo Thiago. Mas também com toda a repercussão que ele teve, a gente já estava mais ou menos no nosso radar, mas obrigado ao Rodrigo Thiago, obrigado a todo mundo que manda ideias de assuntos para nós, a gente realmente usa muito aqui. Qual é o assunto, Seco? Essa polêmica de que o Witcher 3 teria sofrido um downgrade, né, principalmente da parte gráfica. Tudo isso começou quando, 2 anos atrás, saiu um trailer com gráficos fantásticos do Witcher 3, muito antes do lançamento, obviamente, como eu falei, 2 anos atrás. E a expectativa da galera, que agora, quando o jogo saiu, de que eles iriam encontrar exatamente aquela mesma qualidade gráfica. E aí, quando não foi encontrado, e pelo fato da CD Projekt Red não ter falado nada sobre o assunto no começo, ficou essa especulação. Ah, será que foi feito downgrade para poder o jogo do PC ter paridade com os jogos dos consoles, né? Será que eles queriam que o do PC, eles tinham totais condições que o jogo do PC fosse mais bonito, mas nerfaram os gráficos em PC para que os dos consoles não ficassem muito para trás. Então, durante muito tempo, essa foi a discussão, né? E aí, finalmente, a CD Projekt Red veio esclarecer que não foi nada disso, que do dia que eles lançaram o trailer até o dia do lançamento, muita mudança houve, inclusive, uma mudança fundamental do engine, porque aquele visual que eles apresentaram não iria ser possível de você reproduzir num mundo tão grande, né? E em todas as condições climáticas e de horário do dia, ou seja, parte de dia com a parte à noite, o engine que foi usado naquele trailer não ia suportar isso com a performance necessária em todas as plataformas, PC e console. E por isso eles fizeram mudanças fundamentais e o jogo acabou ficando no estado que ficou quando saiu, que você que falou aí, não é um jogo feio. E pode não ser o jogo mais bonito que ele já viu, pode não ser tão avançado graficamente quanto o Battlefield 4, mas não é um jogo feio, né? Não, é um jogo bonitaço, cara. Você diria que os gráficos, em algum momento, eles denigrem a experiência do jogo? Não, cara. Não, nem um pouco. E o que você acha dessa polêmica que foi gerada sobre o suposto downgrade dos gráficos do Witcher 3? Cara, eu acho que o grande problema de jogadores é que eles tentam adivinhar o que acontece dentro de um estúdio, dentro de uma área que eles não têm experiência alguma, sabe? Então, vou até te interromper só pra dizer. Eles tentam adivinhar porque muitas vezes eles não têm nenhum canal aberto pra saber como funciona. E por isso, um dos grandes motivos que a gente tá aqui hoje é dar voz ao desenvolvedor pra que o jogador entenda melhor o que a sua expectativa significa, entendeu? Cada pedaço do jogo, quanto custa, que não é nada de graça, e muitas vezes não são baratos. Mas só fiz esse parênteses porque precisava, né? Mas continua. Não, é porque, tipo, um jogo, trabalhando no Dragon Age, deu pra entender várias coisas. Tipo, por exemplo, você tem raças diferentes, então cada raça vai ter um esqueleto diferente, vai animar diferente, vai ter diferentes texturas, vai ter comportamento diferente de cabelo. Vão ter vozes diferentes, vão estar fazendo 1 milhão de coisas diferentes. Na minha área mesmo, presentation, você coloca a câmera pra olhar pra cara de um Kunari e a cara de um anão. Essa câmera tem que estar em posições diferentes. É, você vai fazer um personagem abraçar o outro. Se ele for um kunari, vai abraçar de um jeito. Se for um anão, vai abraçar de outro. E milhões de outras coisas que você tem essa multitude tá dentro do jogo e que o cara tá jogando e não quer saber. Ele escolheu o anão e o anão, alguma coisa ali não funcionou direito pro anão, ele não quer saber que, entendeu? Tinha milhões de outras opções que tinham que ser cobertas. Ele tá puto porque o anão abraçou o personagem de um jeito estranho. É porque tem tanta coisa. Tipo, você quer criar um mundo vivo, sabe? Então você vai ter os... Vai ter a fauna e a flora vão estar se mexendo. Você vai ter o dia, você vai ter o céu, vai ter a água, vai ter o vento, vai ter a animação das pessoas. Tipo, no final de tudo isso, tipo, tudo custa, assim, sabe? E GPU e CPU, sabe? É. E tipo, e a gente, tipo, você pode dizer assim, ah, mas podiam não ter feito isso pra... O PC podia ter sido assim, assim, assado, sabe? Mas às vezes, o que acontece, você tem que mudar tão fundamentalmente as animações pra funcionar em todas as plataformas, que... prejudica, alguém vai ser prejudicado na sua equação. Você não pode simplesmente dizer, não, olha só, a gente vai fazer o melhor jogo possível aqui e foda-se todas as outras plataformas, sabe? Porque a gente realmente não se importa com nenhum jogador, só com um jogador de PC que seja. E, cara, você vê que o jogo todo ele é muito polished, assim. Eu falei daqueles negócios de animação porque são bugs que acontecem, tipo, bug acontece, entendeu? Uhum. Tipo, vai fazer o quê? Mas você vê um overall, experiência, tipo... 5 segundos depois que você viu o bug, você já esqueceu, porque tem uma coisa foda acontecendo na sua frente, você fica parado olhando, assim, sabe? Saquei. Entendeu? Aí, cara, eu acho que, como posso dizer, nessa hora, eu não consigo entender por que o pessoal tá reclamando. Será que porque eles compraram o Witcher só porque ia ter aqueles gráficos? Ou quando eles jogam, eles não conseguem gostar do jogo porque não é tão bonito quanto o que eles imaginavam que deveria ser? Sabe, eu não consigo entender qual é o problema pra gerar essa repercussão, entendeu? Você tá jogando um jogo fantástico, que é bonito pra caramba, e que se você botar lado a lado, uns detalhes tão pequenos que no meio da correria, do combate, etc, você não vai estar reparando naqueles pequenos detalhes, assim, sabe? Tipo, você não vai estar olhando quantas partículas tem no ar no meio do combate, onde tem fogo, explosão, vento, e é de noite, sabe? Com a tocha na mão. Então, eu às vezes olho pra isso como o pessoal gosta de reclamar de alguma coisa que foi tirada deles sem eles nem ter ganho aquela coisa antes, entendeu? É. Mas... E aí encontraram isso porque, por acaso, tava lá o trailer e você tem uma facilidade grande de comparar com o jogo, mas... Mas teve essa mesma repercussão um tempo atrás com Watch Dogs. Isso, foi teve mesmo. Teve essa mesma repercussão. E aí todo mundo, não parece nada no jogo com a E3, aí foram ver que tipo, tinha um monte de coisa desligada. Daí o cara ligou tudo e tal. Só que, ele não teve problema nenhum, ou teve, ligue pro seu próprio risco, sabe, porque o que vai acontecer, vai ter drop de frame rate, sua experiência não vai ser tão fluida, sabe, pode ser que, porque aquele, as settings estejam lá, mas talvez os shaders todos tenham mudado, e o que você vai mudar lá vai cagar algum outro shader, vai deixar outra coisa feia, sabe, então, eu não consigo... chamar isso de downgrade, porque, cara, o jogo foi otimizado, cara. Como é que você vai fazer downgrade de uma coisa que nem foi lançada ainda, cara? Não é um downgrade porque aquele jogo que você acha up não existe. Pois é escolha do desenvolvedor pra poder dar melhor experiência pro usuário. Você acha que alguém em sã consciência que pode fazer uma coisa fodástica vai deixar de fazer só porque não quer fazer? E aí, mas surgem essas teorias da conspiração. Deixou de fazer porque no console não ia funcionar. Ninguém tem prova disso. Mas isso é mais fanboy war, né? É só fanboy, um enchendo o saco do outro, porque PC Master Race, blá blá blá blá blá. Carol, você pra mim falou tudo que precisava ser falado sobre esse assunto, chamando atenção pras pessoas de que, cara, tem muitas decisões que a gente toma dentro do desenvolvimento de um game que até uma parte do nosso trabalho aqui é trazer essas histórias pro ouvinte saber, mas a gente não consegue contar todas e muito menos de dentro de jogos que a gente não participa, né? Mas, cara, o que tem de decisão que é tomada durante o desenvolvimento que é pro bem do jogo e do jogador, mas que são decisões assim, é compromise, né? Que é, eu vou... conscientemente deixar de investir meus recursos que são limitados na área A para eu poder investir mais na área B, porque eu acho que no final, para o jogador e para o jogo, isso é a melhor decisão, entendeu? Então você olhar sem saber desse contexto para o que o A poderia ter sido entendeu? Sem saber que pro A ter sido aquilo, o B seria muito pior, entendeu? Não tem como você querer adivinhar, igual você falou, é querer adivinhar o que acontece dentro do desenvolvimento. Então, se a gente puder trazer mais abertura sobre isso aqui, é o que a gente faz, porque a gente sabe, entendeu? A gente aprecia o trabalho das pessoas que estão dentro dos estúdios de desenvolvimento, tomando essas decisões difíceis pra caralho, todo dia, entendeu? Em prol do jogo e do jogador. E, cara, o que que faz essas pessoas, ou alguns serem melhores do que os outros, ter desenvolvedores melhores e piores, e ter jogos melhores e jogos piores? É a capacidade que eles têm de tomar as melhores decisões pro jogo e pros jogadores, entendeu? E isso, cara, eu posso dizer que não é à toa que uma empresa como a BioWare, que uma empresa como a EA, como a Gameloft, onde o Rafa trabalha, são líderes cada um no seu setor. É porque elas têm as pessoas capazes de tomarem as melhores decisões olhando pro todo da experiência de jogo e do jogador. Entendeu? Nem sempre essa decisão vai ser entendida, a gente vai ter sequer condições de falar dela aqui, porque muitas vezes não podemos falar, mas o quanto a gente puder trazer de esclarecimento para você entender mais sobre o que acontece nos bastidores, a gente vai fazer, porque é só assim que a gente vai ter o jogador mais consciente e até valorizar mais aquilo que ele tem e olhar menos para aquilo que ele não tem ou acha que poderia ter tido. Entendi. Cara, eu acho que uma coisa que eu gostaria que um dia viesse a existir é o jogador também não ser alguém que olha pra empresa que ele tá comprando o jogo como, tipo, alguém que ele tá comprando o jogo, mas se não gostar ele vai, tipo, ficar furioso em relação a ele, sabe? Tipo, é você o gosta, entitlement, né? Ele se sente dono, ele acha que ele tem o direito de dizer como vai ou não vai ser feita as coisas porque ele comprou uma cópia do jogo. É, porque eu acho que uma coisa que tinha alguns anos atrás que se perdeu que era o fato de que você tinha as empresas, você gostava e você acreditava que elas estavam sempre fazendo o melhor jogo, sabe? Por mais que tivesse glitch, por mais que tivesse isso ou aquilo, sabe? Então você confiava nos caras e botava seu coração, assim, no que eles estão fazendo, sabe? Porque você acreditava que aquilo ia ser melhor, sabe? Às vezes você podia se decepcionar e muitas empresas vinham e se explicavam o que aconteceu, sabe? Mas o que tá acontecendo muito agora é, tipo, todo mundo joga pedra e depois a empresa tem que se explicar, pô, mas... Tipo, o jogo acabou de ser lançado, a gente nunca prometeu isso. Ah, mas o trailer, pô, mas foi um trailer de quê? 2 anos atrás? Tipo, você tá me jogando pedra por quê? Não, porque eu achei que o jogo ia ser assim. Tipo, eu prometi pra você que o jogo ia ser assim. Tipo, eu lancei um trailer um tempo atrás que a gente... Era a visão que a gente tinha, mas a visão teve que mudar, entendeu? A gente, tipo, mudou um pouco isso, sabe? Daí, eu acho que nessa hora, talvez, o que falte é que nem se falou, precisa um pouco mais de transparência da empresa pro usuário, mas precisa o usuário tentar entender mais o lado da empresa e da experiência do jogo, sabe? É, e cara, essa transparência ela não é de graça. Eu vejo isso muito no caso do FIFA, porque minha conta no Twitter, o Grunge Lopes, se tornou meio que um beacon para os brasileiros que não tem um fórum em português, por exemplo, sobre FIFA, darem sua opinião, darem sugestões, querer saber notícias antes de todo mundo, que eu obviamente não posso ficar dando aqui, não posso ficar anunciando nada que não foi oficialmente anunciado, mas eu faço o possível para atender todo mundo. E eu vejo, tem um preço disso que é desgastante pra cacete, sabe? E você, igual você falou, né, esse sentimento de entitlement do cara querer, porque querer que o jogo seja do jeito que ele quer, e cada um vai ter uma opinião diferente, obviamente, porque são pessoas diferentes, e essa, talvez mais recentemente, falta de confiança, de você querer second guess, né, tipo, fazer o trabalho do cara pelo cara, sem, na verdade, saber de nada do que acontece dentro de as milhões de variáveis que estão envolvidas. Então, muitas vezes, a sensação que as pessoas têm quando interagem comigo no Twitter é essa, que eles estavam muito concentrados numa... Eu recebo esse feedback, as pessoas falam, porra, nunca tinha pensado que o FIFA, pra fazer uma mudancinha, tinha que... E afetava tantas coisas diferentes. E eu fico muito feliz quando isso acontece, porque significa que eu fiz o meu papel, entendeu? Que o cara queria, porque queria que aquele pedacinho do jogo fosse diferente, mas aí quando eu falo, ó, pensa bem, se isso fosse da forma que você quer, olha quantas outras coisas teriam que ser diferentes. E o cara, ah, pode crer. E quando isso acontece, eu sinto que a missão foi cumprida. Mas isso sou eu doando uma boa parte do meu tempo, claro, que a EA me coloca pra fazer isso, atendendo a isso. E, cara, não é de graça. Isso é árduo. A gente se aborrece porque tem gente que não quer, entendeu, saber da sua resposta. Ele quer porque quer que seja do jeito dele. Ou ele é só hater mesmo e tá ali só pra, entendeu? Ah, encontrou o alvo dele, entendeu? Alguém dentro da EA. Então isso acontece muito também. Mas isso não é de graça, cara. É difícil. Eu cada tweet que eu respondo, eu tô me arriscando. Porque, e se eu falar uma merda? E se eu falar, entendeu? Revelar uma coisa que não foi revelada? Ou, sabe, dar uma opinião que é pessoal minha, mas que vai ser entendida como a opinião da EA e do FIFA e vai trazer um problema pra nós? Sabe, dentro da EA o pessoal fala muito, cara, ó, ninguém aqui é obrigado a ter Twitter ou Facebook, etc, e interagir com os fãs. Faça por sua própria conta e risco. E tá aqui os guidelines, eles fazem isso com a gente. E cada vez, cara, que eu entro lá e respondo um fã de FIFA sobre alguma coisa, é um risco que eu tô correndo, mas eu vejo o valor, e até por estar envolvido com o podcast, a gente vê muito isso, né? O valor de você ter essa abertura pros jogadores. E é por isso que eu faço. Mas não é de graça, não é nem barato. É nada disso. É um risco, é um custo. E, cara, acho que dos dois lados, igual você falou, tem que ter mais abertura de um lado, mas tem que ter mais compreensão e confiança, principalmente, do outro, pra gente poder resolver esse problema. Pod Quiz. Fechou mais um episódio fantástico. Faltou só fazer uma coisinha, né, Seco? Pod Quiz musical, pra mim? Pod Quiz musical, só contigo aí. Stand Alone. Tá lembrado da musiquinha da semana passada ou não? Deixa eu ver. Era... Deixa eu pensar aqui. Se você souber, pode falar. Eu vou tocar ela aqui pra todo mundo lembrar. Era uma musiquinha, o Rafa, a gente sabia o que era. Vocês sabiam? Então vamos ver se vocês sabiam. Vou tocar agora. New Super Mario Bros. 14, fase de é um jogo do Mario. Fase do castelinho. É uma fase de castelo num jogo do Mario, mas o jogo é Super Mario RPG, que saiu pro Super NES, o Legend of the Seven Stars. E os ouvintes que acertaram aqui, o primeirão de todos foi o Rafael Kennedy, que já participa várias vezes. Depois o Edmilson Wittmichen, o Bruno Diniz, o Vitor Fernandes, o João Paulo Carrara, o Varley Rocha, o Fernando de Mello, que até falou que jogava Super Mario RPG na locadora, né? Pegava na locadora. Aí quando ele devolvia, ele pedia, pelo amor de Deus, pro dono da locadora avisar pros outros pra não apagarem o save dele. Quem que nunca passou por essa mesma situação, né? E no final também o Samir Hollenberg. Esses foram os ouvintes que acertaram Super Mario RPG podquiz musical da semana passada. E... essa semana, Seco, tem mais um clipezinho pra nós no Pod Quiz Musical. Porra, você me deu um fio na espinha, cara. Isso é um RPG. É um RPG, será? É. Porra. Pianinho, com umas strings por cima... Certeza com esse negócio, cara. Você deve conhecer mesmo. Seco, você, puta, se lembrar depois, pode participar igual os ouvintes, que é como? Deixando comentário no post do episódio 103 ou no Twitter, @podquestbr. Se você lembrar, depois você deixa lá o seu recado. Mas o podcast musical é isso mesmo, é pressão. É isso, Fernando. A gente sobreviveu sem o Rafa aqui hoje, né? O que você achou? Achei bacana, cara. O pessoal deve estar pensativo aí se a gente vai ou não trazer o Rafa de volta agora. Ó, você para de trollar os ouvintes, hein? Você dá uma trollada no ouvinte essa semana que foi foda. Pô, tem que fazer a minha parte, né, pô? Tipo, interagir com a comunidade, né, cara? Interagir, aspas, com a comunidade. Então, mas, ó, bem lembrado, hein? Eu sempre esqueço. Quem quiser interagir conosco, é só mandar um e-mail para contato@podquest.com.br, entrar lá no www.podquest.com.br, deixar o seu recado nos comentários, ou no Twitter, @podquestbr, ou no facebook.com/podquestbr também. Lembrando, preencha a pesquisa, quem não fez ainda, ajude a gente a fazer um podcast melhor. Se você quer anunciar, né, tem várias modalidades, pode ser episódio patrocinado, pode ser um spot interativo, até esqueci de falar, onde a gente vai falar do seu produto de forma orgânica, dentro da nossa discussão a gente vai parar e vai falar, ah, inclusive, a empresa tal está oferecendo o jogo tal, não sei, seja lá o que for, a gente faz um spot interativo, onde a gente interage, né, por isso o nome, e se é uma outra modalidade que a gente pode fazer também. Então, quem quer saber mais, é só entrar lá no podcast.com.br, a aba anuncie, tem o nosso kit de mídia esperando por você lá, e se puder, né, tiver condições e tiver interesse de anunciar aqui para ouvintes de alta qualidade, né, a gente tem ouvintes selecionados, porque os assuntos que a gente fala realmente são para pessoas que querem realmente o algo a mais dos games na indústria. Então, se você acha que o seu produto também, né, você quer que ele esteja na cabeça, na mente de pessoas assim, é aqui que você vai encontrar o espaço, o canal para você anunciar para eles. Então, é isso, ó. Fiz a parte comercial, hein, Cerco? Pois é. Você pode, eu posso passar agora a minha conta de Steam pessoal, né? Que o pessoal queria saber. Toma dinheiro, chama, toma! Chama trollado. Joga na tela. Chama trollado no Steam, né? Cuidado, hein? Cuidado com as trolladas do Cerco, galera. Então, ó, Giliar Lopes se despede aqui. Fernando Cerco, abração pra você. Obrigado pelo seu tempo, viu? Valeu, velho, valeu. Abraço, pessoal, aí. Valeu dos comentários e dos e-mails. Valeu mesmo. Semana que vem a gente volta. Um abraço pra vocês e tchau!